561, decolado aos 26. Chame agora o controle de Salvador na frequência 120.8, bom voo. 308, voo 1, 561, bom dia. Salvador, é o gol 1561, bom dia. Bono 561, bom dia, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 360, saída São Vão 1, após 2000 pés, autorizando Leda. Após 2000, autorizando Leda, direto Bono 561. Autorizado a decolar da pista no 0, vento 160 graus com 089, que negamos 0 no 5. Zero decolar 010, gol 089. Decolado aos 28, chame agora o controle de Salvador, frequência 120.8, bom voo. 208, Goiás. Ono, possibilidade de coordenar a prova de seguro? Rádio de autorização do Centro Recife, gol no 561. Vai dar, obrigado. Salvador, gol no 8 no ano, passa 1500, fez tudo. Voo no 811, contato radar na decolagem, suba via saída Arbor 1 para nível de voo 340. 340, Arbor, é a saída, possibilidade de voar direto Elefa? Autorizado, direto Elefa, voo no 811. Na praia de Elefa, voo no 811. Voo no 561, autorizado, direto seguro. Direto seguro, obrigado, voo no 561. Salvador, está 361, está na posição solicita acionamento na primeira posição e você não tem ideia. Puxa, me foge o TAN 361. Toma na pronta, Ponte. Sueco, Guarulhos, eu tenho nível 340 aprovado, o senhor está pronto para cópia? Afirmativo. 3399 autorizado para Sierra Bravo, Golfo Romeo, via rota apresentada no plano de voo, nível de voo 340. Saída Sanvo 1, transição Motiva, pista em uso 10, transponder 5057, frequência do controle Salvador 120.8, TAN 3399. Artigo 340 para Guarulhos, de acordo com a rota proposta, subindo Uno, transição Motiva, 5057, 1208 ao controle. Médico Cotejamento, TAN 3399, portão 9, chame pronto para o pushback, acionamento. Permanente. Salvador Gol 116, na remota, autorização para pushback e acionamento. Aprovado na remota do pátio principal, chame pronto para o táxi, Gol 161. Chamarei o táxi, Gol 161. Aprovado, chame táxi, TAN 3601. Chamará para o táxi. Salvador, muito bom dia, do Alfa Yankee Juliette. Alfa Yankee Juliette, prossiga. Solicito autorização de reboque do pátio 3, posição 3 Lima, para o pátio principal, posição 02. Alfa Yankee Juliette, o senhor está no pátio 3, quer reboque até o pátio principal, portão 02, é isso? Positivo, pátio 3, posição 3 Lima, para o pátio principal, posição 02. Muito bem, Alfa Yankee Juliette, está autorizado o início do reboque com cautela, dentro da aeronave da TAM, efetuando pushback no portão 5, e efetue o reboque com cautela, chame na saída do pátio 3 para ingresso no pátio principal, Alfa Yankee Juliette. Azul, Alfa Yankee Juliette, ciente para reporte ao ingresso no pátio principal. Alternativa é Galeão, autonomia 4 horas, 18 minutos. Copiado, Gol 1-1, no táxi aprovado via pátio principal e Índia, deu ponto espera pista no 0, que negal no 015. Chame pronto para decolagem no ponto espera pista no 0, Gol 1-1. Pátio principal Índia, com 1015, chamarei ponto espera, Gol 1-1. Pessoalmente, o Airbus da TAM, o ex-Brasil se encontra no pátio 3, já. Espera pronto, Gol 1-1-1. Gol 1-1-1, autorizado alinhar e decolar da pista 1-0, vento 1-6-0 graus com 0-8 nós. Autorizado a decolagem da cabeceira 1-0, Gol 1-1-1. Ataque de Otan 3601 está com 145 a bordo, com 4 horas ao terno Galeão. Sim. Otan 3601, táxi aprovado. confirmado via pátio principal e índia até o ponto de espera da pista no 0, que legal no 0 no 5. Chame pronto para decolagem no ponto de espera pista no 0, tan 3601. Autorizado via pátio índia, informado ponto de espera pronto com o 0 no 5, tan 3601. No decolado aos 43, chame agora o controle Salvador na frequência 120.8, senhor, bom voo. 208, obrigado, bom dia, voo 1161. Controle Salvador, bom dia, gol 1161, passando a 1600 pés, são voo 1 no Motifa. Gol 1161, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 360, saída São voo 1. Após 2000 pés, autorizado voar, Leda. Ação 1, após 2000 pés, Leda, sobe 360, voo 1, número 61. Hotel 03, Alfa Yankee Juliette. Azul, Alfa Yankee Juliette, enche para a posição 03. Dado pode esperar pronto, tá 3601. 3601, autorizado alinhar e decolar da pista no 0, vento 1,60 graus com 0,7 knots. Autorizado alinhar e decolar no 0, tá 3601. 1201, decolado aos 47, chame agora o controle Salvador, frequência 120.8, chame bom voo. Obrigado, boa semana. Bom dia, controle de Salvador, tá 3601. São 3601, no contato radar na decolagem, suba para nível de voo 360, após 2000 pés voa líder. Após 2000 líder, obrigado. Alô, Xanami 075, autorização Congonhas 380. 075, bom dia, informação em curso, Foxtrot. Congonhas, eu tenho 360 já aprovado, eu gostaria de copiar 36, ou aguarda para o recordação no 38? Ah, eu aceito 360. Xanami 075, autorizado para Sierra Bravo, Sierra Papá. Via rota apresentada no plano de voo, nível de voo 360, saída Sanvo 1, transição Motiva, pista em uso 10, aciona 5063, frequência do controle Salvador, 120.8, Xenia 6075. Xenia 6075, autorizado para São Paulo, Congonhas, conforme rota plano de voo, nível autorizado 360, Sanvo 1, transição Motiva. Pista 10 da cola, 5063 ao transponder, o controle 208. Correto, cotejamento, Xenia 6075, portão 7, chame pronto para o pushback, acionamento. Portão 7, chamará. Juliette, avistado, finalizando o reboque, obrigado, bom dia. Bom, Rotando 3399, pushback e acionamento 09. Rotão 9 aprovado, chame táxi, rotando 3399. Chamará 3399. Mal 35, alterno 1251. 2835 é 251. Bom, 1161, obrigado. Bom dia. Bom dia, bom. Obrigado. Salvador, bom dia, é o voo 1961, informação Eco, para autorização Galeão. 1961, bom dia, informação em curso é Foxtrot, para o Galeão eu tenho 360 já aprovado, o senhor está pronto para cópia? Pronto para cópia. 1961, autorizado para Sierra Bravo Golf Lima, via rota apresentada no plano de voo, nível de voo 360, saída Sanvo 1, transição Doclo, pista em uso 10, transponder 5065, frequência do controle Salvador 120.8, gol 1961. Copiado, autorizado para o Galeão, nível 360, conforme rota do plano de voo, decola na saída Sanvo 1, transição Doclo, pista 10. Transponder 5065 e o controle 1208, gol 961. Reto planejamento, gol 1961, portão 8, chame pronto para o pushback acionamento. Confirmo no 8, vou chamar. Então, 3601, chame centro Recife na frequência 128.35, alterna 125.1. 2835, 1251, rota 3601. Tácio 3399, tá com 181, alterna Galeão, 4 horas de autonomia. Tácio 3399, táxi aprovado via Pátio Índia, ponto de espera, pista no 0, Renegal no 0 no 5, chame ponto de espera, colégio, ponto de espera, pista no 0, TAN 3399. Chamando pronto, no ponto de espera, 3399. Salvador, bom dia, com 1229, ciência, informação, Fox Trot. 1229, bom bom dia, Foxtrot confere, São Paulo, Congonhas, eu tenho 360 já aprovado, pronto, cópia. Afirmativo. Uno 229 autorizado para Sierra Brava, Sierra Papá, via rota apresentada no plano de voo, nível de voo 360. Saída Sanvo 1, transição Motiva, pista em uso no zero, transponder 5066, frequência do controle em Salvador, 120.8, gol 1229. Afirmativo, gol 1229, autorizado para São Paulo, com o Wesley, gol 360, via roupa de voo conforme. Decola pista 190, saída São 1, Motiva. 5066 é o transponder, controle 208, copia o gol 1229. 229, negativo, Sanvo 1, Motiva, Sanvo, saída Sanvo 1, transição Motiva, senhor. Afirmativo, Sanvo 1, transição Motiva, copiado, gol 1229. Reto corrigimento, gol 229, portão 4, chame pronto para o pushback, senhor mestre. Trabalhar com 1229. 3399, aproximando ponto de espera, pronto. 3399, autorizado a alinhar e decolar da pista 10, vento 150 graus com 129. Ali decola 3399. Alô, Salvador, São Ambiente Delta. Eu não copiei, poderia repetir? Papa Romeu, Tango Yankee Delta. Tango Yankee Delta, você... Guia Tango e Antidelta, solicito atualização de reboque, remoto a 13 para a posição 11 do Grande Pátio. Yankee Delta está no remoto do pátio principal, que é reboque para o portão 1-1, é isso? Positivo, remoto do pátio principal. Yankee Delta autorizado, mantendo escuta constante, chama a término. Salvador, gol 1918 para o pushback do aeronave. São 8 guard. Tá, tudo escuta. Nove, decolada 03, chame agora o controle em Salvador, frequência 120.8, senhor, bom voo. 208, bom dia. Gol 961, eu tenho um reboque da aeronave da TAM sendo efetuado, passará a sua retaguarda, está agora a retaguarda, senhor. Coordene por gentileza com a equipe de solo, assim que eu mesmo livrar a retaguarda, o senhor tem livre pushback acionamento no portão 8, chame pronto para o táxi, gol 961. Gente, após o reboque do TAM, autorizado, acionamento no 8, gol 961. aqui, é bom dizer aqui a proa de Motiva, o TAM 3399. Sou 3399, aguardo a autorização do centro Recife, livre de desvios. 3399. São 3399, autorizando o guarda direto Motiva, suba e mantenha a nível de voo 300. Motiva 300, gente. Comandor Ocean Air 6075, puxa acionamento 7. Sete, aguarde aproximadamente 3 minutos, senhor. Senhor número 2. Pode confirmar 2 minutos? Aproximadamente 3 minutos, senhor número 2. Tá ok, obrigado, aguarda. Channel 6251, bom dia, informação Fox, confere, Guarulhos, eu tenho nível de voo 360 aprovado, o senhor está pronto para cópia? Pronto para cópia, 6251. Channel 6251, autorizado para Sierra Bravo, Golfo Romeo, via Presidente 0, Zetango Bravo Eco, nível de voo 360. Saída Sanvo 1, transição Motiva, pista em uso 10, transponder 5073, frequência do controle Salvador 120.8, Channel 6251. Segundo, autorizado nível 360 para Guarulhos, via Presolo 10, Tango Bravo Eco. Decola da 10, São Vono, transição Motiva, transponder 5073, 1208, eu conto. Reto com atendimento, Chanel 6251, portão 2, chame pronto para o pushback acionamento. Alô, Salvador, Tango, IS-10 para Montem do reboque na posição 8. Obrigado, Delta, obrigado. Bom dia. Bom dia, obrigado. 961, pronto para o táxi com 149 a bordo, 3 horas e 50 de autonomia ao zero na Campinas. Cargo no 961, táxi aprovado via pátio principal em Índia até o ponto de espera da pista no 0, que é legal no 0 no 5. Chame pronto para decolagem no ponto de espera da pista no 0, gol no 961. Via pátio Índia até o ponto de espera da 1-0, disse agora 1-0 no 5, vai para pronto, 961. Sinema 075 em coordenação com a equipe solo, após a passagem do 37 da Goa Causa em direção ao ponto de espera, se tem livre puxa acionamento, chame pronto para o táxi no portão 7, o Xenia 075. Mantinho ponto, passagem do gol autorizado, chama táxi, o Xenia 075. Amador, gol no 229 para o pushback e acionamento 904. Então, 4, aguarde aproximadamente 1 minuto. Aguardo, gol no 229. São 3399, chame Centro Recife na frequência 12835, alterno 1251. 2835, bom dia. A companhia passar a cauda em direção para a espera, tem livre puxa, estacionamento no 4, chame pronto para o táxi, vou no 229. Vem, mantive coordenação, chama a ponta para o táxi, vou no 229. Bono 961, autorizado a alinhar e decolar da pista no 0, vento de 160 graus com 07 nós. Autorizado a alinhar e decolar no 0, Bono 961. Salvador, Oceanair 6075 para táxi com 127 a bordo, 4 horas e 30, Oceanair Galhão. Oceanair 6075, táxi aprovado via pátio Índia até o ponto de espera pista do 0 como número 2, que legal no 0 no 5, seguirá um Boeing 37 da Gol agora, acabando o pushback no portão 4. Chame pronto para decolagem, ponto de espera pista do 0 como número 2, Oceanair 6075. Oscar, como número 2, sentido Gol, 1095, Echanar, 6, Gol 1961, decolando ao Zuno 6, chame agora o controle de Salvador, frequência 120, decimal 8, bom voo. 208, obrigado, bom dia. Salvador, Gol 229, está com 179 a bordo, 4 horas e 15, de autonomia, Dana Galeão, pronto, táxi. 1229, táxi aprovado à direita, até o ponto de espera pistola 0, que é legal no 015, chame pronto para decolagem, ponto de espera pistola 0, senhor. Sim, vai te chamar, pronto, pode esperar no 0105, estrada, Gol 229. Contato radar na decolagem, subiu para nível de voo 360, saída São Bruno, após 2000 pés, voa Leda. Gente, São Bruno, Leda, o 961, conforme. Só 2000 voando, Leda, 961. Gente. O 229 autorizado a alinhar e decolar da pista no 0, vento 160 graus com 07 nós. Sim, ativo, alinha e decola a pista 10, gol 1229. Salvador, Xenar, 0, 5, 0, 0, 0, 075, autorizado a alinhar e manter na pista no 0. Ali manter no 0, Xenar, 0, 0, 0. Ed 1, voa direto Duna, descendo 2000 pés, hoje o Xenar 0, no 5. Decolado aos 20, chame agora o controle de Salvador na frequência 120, decimal 8, bom voo. 208, gol 209, graças. Controle Salvador, boa noite, gol 1229. Gol 1229, contato radar na decolagem, suba para o nível de voo 360, seleção volta. Lima, direção da 360, confirme direto máxima. 229, negativo Mótima, autorizado Varleda. Negativo autorizado Varleda, gol 9229. Scania 6075, vento 160 graus 099, Scania 1015, autorizado decolar da pista 10, Scania 6075. Autorizado decolar 10, ajuste 10, 05, Scania 6075, decolado aos 23, chame agora o controle Salvador, frequência 120.8, senhor, bom voo. 208, obrigado, bom dia, 6.10. Comando, senhor. Controle Salvador, bom dia, Xenair 6075, cruzando 1700, São Paulo. Xenair 6075, contato radar na decolagem, suba via saída São Paulo para nível de voo 360. São Paulo, na via 360, assim que possível, para a gente levar a prova de Leda, prova de Leda, 5 visual no setor. Xenair 6075, mantém o perfil da saída, temos uma aeronave com a mesma saída a 8 milhas. Ativo, mantendo a saída, 75 milhas. Bruno 961, chame o centro Recife na frequência 128.35, alterno 1251. 2835, 251, 961, obrigado, bom dia. Bom dia.